paz do Senhor. Essa experiência é muito boa para ficar calado. Eu aprendi com meu pai essa lição. Um dia ele foi no meu escritório e me deu uma bronca tremenda. E eu falei, pai, me deixa em paz, eu sou dono do meu nariz. E ele falou, filho, é bom você começar a cuidar do seu nariz. E lá eu tinha uma biblioteca linda, muitos livros, a Bíblia. E ele pegou uma caneta e começou a escrever nos meus livros, PV, PV. E eu não sabia o que era aquilo. E um dia eu estava morrendo de fome e ele me convidou para comer pastel numa feira livre. Eu cheguei lá e vi aquele pastelzão todo inchado. Eu peguei e meti a boca naquele pastel e ele, vazio, cheio de ar, aquele bafo quente veio e me queimou o nariz. E meu pai me disse, filho, como é que está o teu nariz? Seja um homem de um livro só. Aí eu entendi que PV eram livros pastel de vento, não tem conteúdo. E você, meu amado, seja um homem de um livro só, a Bíblia. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.